4 de abril, na Fazenda em Poeira. Por motivo do seu aniversário, ele está convidando todos os seus amigos para essa grande cantoria. Ninguém vai perder esta noitada de viola. Haverá outra grande cantoria no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. É para o amigo Pedro Ângelo, na Fazenda Tapera, município de Belém de São Francisco. Por motivo do seu aniversário, ele convida todos os seus amigos para esta grande cantoria, com os mesmos cantadores, Josival Alves e Moacir Furtado. Ninguém vai perder essa noitada de viola, vai ser a noite inteira. Vamos cantar para aquele pessoal bom e mostrar que poesia também é cultura, né? Tem muita gente ainda que tem uma dúvida, pensa que não é mais essa. Poesia é a maior cultura que existe em todo Terlã, paraibano, ou seja, em todo Terlã brasileiro, né? O amigo Zeca Baião dispõe de um depósito com todos os tipos de bebida. Fica localizado na rua B, número 15. O mesmo faz um ótimo atendimento e dedica as canções do programa aos seus fregueses e amigos. E vamos aqui dedicar o programa de hoje ao nosso amigo Zeca Baião e cantar mais uma canção no horário. Durdinha dedicando aí a algumas pessoas amigas, né? Enquanto eu procuro aqui a pensar qual é a canção que eu vou atender agora nesse momento. Quero dedicar esta canção a todas aquelas minhas amigas da Fazenda em Poeira. A dona Judite, a sua filha Janete, também a Nalvinha e a todos os meus amigos ouvintes do programa Viola de Repente. Vamos aqui ouvir a canção Minha Pivina, quer dedicar essa canção a todos os amigos bons que estão em sintonia no programa Viola de Repentistas. Quer dedicar também ao nosso amigo Paulo do Café Rosana, que é um colaborador com o programa. Também dedicar ao Índio Baiano e demais amigos bons. Tem muitos patrocinadores que são ótimos, não posso deixar de falar no nome de todos aqui, né? Que esse programa é feito em nome dos patrocinadores. E não esqueçam de escreverem as suas cartas para o programa da Silva Alves Especial todos os sábados. O nosso amigo Zé Luiz também está balançando o dedo ali, toda a vida namorada do Zé. A menina que eu amo tem 15 anos de idade. Ela é dona da beleza, da mais pura virgindade. Depois de uma troferia, porque é muito criança. Mas de casa me conhece. Não sai da minha lembrança. E ela gosta de mim, e o que eu devo fazer? Tenho que sofrer por ela, e ela por mim sofrer. E nos amar em segredo, da nossa amor não morrer. Fazendo a alta de terra. Adeus amor, eu vou embora. Não posso mais demorar nesta cidade. Tenho certeza que você por mim não chora. Porque não sabe o quanto dói uma saudade. Thank you.